3075, chame em Recife, em 2835, ou vendo 251. 2235, vai ser encomenda, 075, bom dia. Cuidado na posição sua final, senhora na vista, voo 759. 759, compartilha com a última terminada, chame a pista, Salvador, e não vai ter pista, mal 9. Bom dia, senhor. Z93, Z367 após Z366. E disse para 2510, última trem Salvador 9013 para 2510, talvez final ganhar da 10 chapizado. Disse para 2510, última trem Salvador 9013. Livre final em Renal da 1-0, chama de capizado. Representante voo 367 após o 366. Voo 367 após 366. Estado 1093. Salvador, bom dia, gol 759. Gol 759, que nega 1013, autorizado pouso 1-0. Vento no 30 graus, 8 longe. Autorizado na 0, gol 759. Direito 1209, Salvador, 1209, Salvador. Nosso prossegue, Alfa 10, posição 03. Clear, 3890. Airborne 852, contact Salo Departure 120.8. 20.8, thank you. Salvador Departure, good morning, time 3890. 3890. For the chance, thanks number Parker, climb on single level 330 on book departure. Book departure, climb to 330, tab 3890. Stabilizado, 093. 093, complete a aproximação aí. Nada chama a torre Salvador em 1895. 1895, voo 093, onde é? Salvador Time 3890 with visual reference request and possible flight direct to Caju position. Direct to Jammu. Direct to Jammu, Time 3890. 193 no solo, ao 56 à direita, ano 219, solo. Direita, ano 219. Bona 093, consegue taxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, 093. Então, 3597, agora volta-se para Arborum da Leste. Arbor 1 Leste. Solo voo 1093, errou? 1093, consegue táxi Alfa, reporte antes da sua Juliette. Alfa, se você der, 093. Brasília, nível 360, decola piscina 0, curva à direita, saída Arboruno Elefa, depois Luna 7, controle Salvador Opera, 1208, 5050, transponder. Está correto, estamos dando pushback para o momento. Então, 3153, poderia confirmar esse imagem? Agora visual, tá? Deixa eu te contar. Essa é Juliette, por 093. Sente, botei a posição da Juliette. Do Brasília, nível 380. Decola piscina 0, curva direita. Saída Arbor 1 Elétrica. Via Upezu 17. Controle Salvador Opera 1208. A senhora 5063 transponder. Dando Brasília 380, Arbor 1 Elétrica. Apertura 17, curva à direita. Agora decolado, decolando da 0208. O 063, Rocha 6222. Rocha 6225, está correto, são pronto, pushback, estacionamento. Câmara. 895, can attack now, descend frequency 126, decimal 800, cut 125, decimal 45. Turn 3895, turn 3890. Go ahead, 3890. Captain system, frequency 16, decimal 85, back up to 1, decimal 45. Confirm the first frequency, please. 1, 6, decimal 85. 1, 6, 85, thank you. Ponto 3 autorizado, táxi, parte 1, táxi India, ponto espera pista 10, torre 11895, quase 8013. Ponto 093, após o processo de autorização, pois já, Juliette, posição 90. Após as 2, Juliette para 1-0, vou na 0 4-0, após a passagem dos arroz, já estão autorizados, vão se contar. Salvador, bom dia, Tampreju, 53.00, pronto. Tem 5 vezes ali, decola 1-0, vento 1-2-0, graus 8 longe. Decola 1-0, Tampreju. Autorizado Campinas, nível 3, 2-0. Decola pista 1-0, curva direita, saída da Euleda, Mótima. Upzul 1-0, base, Upzul 1-6. Motor de Salvador opera 1-2-0-8, aciona 5-0-6-5, transponder. Confirmo. Upzul 1-0, base, Upzul 1-6, Posmo. Prossegue conforme roda. Ponto de Salvador opera 1208, aciona 5065, transponder. 01, no cotejamento Campo Reto, pronto para o feedback na meta. Liga. Autorizado, saída do 43, já passo para o ingresso 41. Aguarde. 3597, aguarde, autorização, se estiver funcionando. Aguarde. Liga. Autorizado, 3, zona 53. 3153, contato radar na Vecolândia, estou montando de vocês, zero após 2000, vou ler também. 360, após 2000, voa Leda 3153. Autorizado Galeão, nível 360. Decola Pítimo Zero, vai direita. Saída da El, Leda e Rome. Vieram para November 857, Morro. Controle Salvador, Pera. 1208. Aciona 5067, Transponder. Autorizado Galeão, 360. Decola Pítimo Zero, curva direita. Saída da El, Leda e Rome. Vieram para November 857, Morro. Controle 208, Transponder 5067. 209. 6211, no cotejamento está correto, pronto para o tiver acionamento. Maravilhoso. 040, autorizado o táxi, hein? Já posso 010, torre 1895, ajuste no 013. Site após o táxi, largou. Perdão, do Embraer da Azul. Autorizado, se estiver funcionamento, vamos para o outro caso. Do 4040, autorizado, além de decolar no zero, vem a torno, 30 graus, 8 nós. Decola 10 azul, 4040. 4040, decolou áudio 13, 1208, controle, vovô. 1208, 4040, obrigado, bom dia. Quero Serra Lima, está só para você. 35251. 1-2-8-3-5, Serra Lima, 1-2-5-1. Obrigado. Salvador Azul 4040 de coluna Arbor 1, passando 2010. Do 4040, contato com a terra da colagem. Tudo mantendo 3-6-0, 2000 pés, 2 elétrica. Passando 2600, estou voando Elefa, azul 4040. Autorizado o táxi, Índia, ponto 0 no 0, Turi 1895, ajuste no 0 no 3. Vamos. Alô, Xanete, 1225, botão 1 no 6, para que seja, Xanete. 1225, autorizado, são prontos. Pode estar, obrigado. Raul 7, autorizado, ingresso, faixa 1, reporta 10. Raul 7, obrigado. Autorizado, ANR decolar 1 no 0, vento 1, 13, 0 graus, 963, muito bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e Rumen, foi November 857, Moço, controle Salvador Opera, 1208, aciona 5073, responda. estacionamento está correto, pronto, SBR estacionamento. Câmara para estacionamento, uma linha. É 211 no 7 para estacionamento. É 211, autorizado para implantar. Uma taxa de 6219. Decolou 119, 1208, controle, bom voo. 08, bom dia. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. De ingresso, poste neado e pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Alinhar e decolar, pistão 0, alinhar 622, muito obrigado. Zona 1, autorizado táxi, táxi 1, táxi 1, espero no zero, torre 1895, pode ser altímetro no 0, no 3. Voo 1865, autorizado Brasília, nível 360, decola 10, curva à direita, saída Arbor 1, Elefa, via Oxygen 17, controle Salvador Opera 1208, aciona 5101, transponder. 465, Desmond, está correto? Nosso feedback está bem. Aguarde para decolar, acho que você é Lima. Salvador, bom dia, hoje na 621, ponto 0, pronto. No, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém no 0, 621. Ali 225, decolou 26, no 20, controle, bom voo. 208, 62, 25, pegado, certo. Controle de Salvador, Oceaner 62, 25, cruza 2.600 pés, perfil Arbo 1. Oceaner 25, contato radar decolagem, mantém 380 após 2.000 leves. Ok, a sobe ao 380, vai voar no left 62, 25. Manda Elefa, 2.000, 2.000, Elefa. Elefa, o 6225, obrigado. 3517, chama o centro de Recife em 288, eu tenho 2.000. Identificação, utilizado de VR SAP, chame de LDC. Romeu, Silvio Serra Lima, autorizado. Decolagem pistão 7, vento 1, 1 0 grau, 7 mais. 360, decola no 0, sobre a direita, saída Arboruno elétrico. Após direto Mítico e a pessoa 21. Contra o Salvador Pera, 1208, aciona 5076, transponda. 93, Copenhague, Santo Resto, pronto, pois deve estar no mesmo. Ficando que a Lima decolou aos 29 e 1208.3 da Gol. 1208, do carro, bom trabalho aqui, não sabe, não. Salvador, bom dia, o Papão Zero aqui do Serra Lima, decolou da 197, saída Arbor 1. Serra Lima, suba via Arbor para o 200, em contato radar. Arbor 200, Serra Lima, seguiu o Serra Lima. 963, aguarde. Chama o centro Recife em 288 até 260. 288-260, aqui na 63-225, obrigado. 1208, controle bom. 08, bom dia. Salvador, bom dia, aqui na 62, estou no 1500, Nadael. É 211, contato radar decolagem, sobre uma senha 2360, após 2000 pés, Leda. 2000 Leda, só 36, o Xené 62, ou não? E o Serra Lima, voe direto do Elétrico. Direto, né? Serra Lima. Contato radar, contato radar, agora a 55 milhas, sobre a Salvador. Precisando chegar no Mare, na cor de Mare, chame de descida. E o Serra Lima, qual seria pro ideal pro destino? A gente inicialmente voa em Alessa e agora o voo direto para Lequiel. Salvador, voo 1865. 65, autorizado, olha aí, decolar 10, vento 120 graus, 89. Torre Salvador, 1865, ponto de espera pronto. 1865, autorizado, olha aí, decolar 10, vento 120 graus, 89. Ali, decolou 10, 1865. Salve 50, deixa eu manter um 050. É 211, chama o centro de Recife em 288. 888, linha 2209, bora. Passarei 2229, pode estar para você a vida 366 para final do Reinaldo, dá no zero. Estou autorizada para 2500, ou time de Salvador, no zero, no 3. Fica pode estar, 2500, a vida 366, 3, 2, 2, 2. Controle, voo 865. 865, contato radar, decolagem, suba via água para o 362. Via água, 3. Do Serra Lima, voo direto. Ou sinal de 366 para final da Renata da 10, descida autorizada para 2006, ou que tem Salvador no 0-3. Caso será ataque foi golpe. 865, voa direto a leste. Voa direto. Teria algum estimado? Bom, meu quilo Serra Lima, chama o centro Recife em 288, até no 260. Solicitado, prosseguir para a posição 1-4. Chama 963. O Boeing da companhia na posição 1-0 já solicitou o pushback. Recomendo então que o senhor prossiga para a remota 14. Assim com a sua identificação, autorizado a chegar na malha, chame de azul, fica. Então, 050. Segurado, na 963. Charia do 2229, não escuta? Charia do 2229, não escuta? Segurando. 2229. Siga na escuta, estabilizado. Torre Salvador em 1189. Estado, sim, vou chamar. Rodou 2229, passageiro, final 4 milhas, vai já travado. 3229, autorizado pouso 10, vento no 30 graus, 79. Livre pouso 2229. Autorizado, contato. Chame Recife em 2685, Rio. Em 288, alterna 2600. Azul 4, posso Serra Vieta 3, minha vez, visual. Nove depois, estabilizado, visual contigo. Vai te aproximar, Serra Renato, chama 2, Salvador em 1-8, decimal 9.